programa. Aí, aqui é o Koala e sábado foi foda. Aqui é o Thiago Fly e eu nunca fui na balada. Aqui é o Bruno Martins e eu tô brincando aqui com o meu diabo. Aqui é o Kaique, sábado foi foda. 1, 2, 3, 4. Eu sou o Everton e eu não fui sábado. Oi, gente, hoje a gente vai falar sobre balada, né? Falar um pouquinho da história da balada. Segundo a Wikipédia, a balada é uma canção com uma narrativa, uma canção pop de ritmo lento. Segundo a Wikipédia, né? Que foi o que eu pesquisei aqui. Thiago, segundo a Wikipédia, o que é a balada pra você? É isso aí, Thiago falou tudo. Bruno, o que é uma balada pra você? Balada é um lugar que tocando música, né? Por exemplo, um DJ, uma pessoa que toca música. E várias pessoas dançando, vários ritmos e beijando e chegando as vezes. Calma aí. Kaique, o que é uma balada pra você? Balada é um lugar cheio de negro dançando, pingando suor. Aí um encoxando o outro. Chega na mina, um encoxando o outro, levanta os braços, pinta dançando, chega na mina. Toma uma bosta. É isso aí, Tãozinho, o que é uma balada pra você? É onde as pessoas se reúnem para curtir seu estilo musical. Isso mesmo. Tãozinho GLS. Aliás, não percam balada GLS no carnaval, é uma beleza. Tãozinho é nosso enviado do Nordeste. Hoje eu tô com dois convidados, o Kaique e o Tãozinho. Eles são muito baladeiros, né? Todo fim de semana vão pra balada. Lógico. Kaique, por exemplo, hoje foi o balado que a gente foi. Kaique pegou 30 mina. Você vê como ele é foda. Foi 30 mina. Enquanto eu tava lá pegando uma só, o Kaique tava pegando 30 mina. Tinha três, assim, uma da outra. Fazendo fila. É, as minhas tava fazendo fila pra pegar o Kaique. Tava tão foda. E o Bruno ficou com sono. Mas catei a mina da hora e nunca tem a mina maior que eu. Você pegou mina, velho. Você pegou um macho lá, cara. Melhor da balada, a melhor parte da balada é você mandar aquela cantada zoada. Tipo, a mina sai do sanitário feminino, põe a mão no ombro dela e fala: "Ei, cagou?" Porra, chega na mina e fala: "E aí, belas pernas, hein? Que elas abrem?" Você chega nela assim, aí chega: "E aí, tô te rodeando aqui, tá afim?" Aí se ela falar não, pega, procura outra carnice. Você é foda, velho. Mas é a melhor cantada. Eu sei essa aqui. E aí, mina? Vamos pra lá. Peidaram aqui. Tem uma outra, né? Tipo, e aí, ó? Tem colher aí? A mina, não, por quê? Tô dando sopa. É pior, mano. Essa é pior. Sentida, Bruno. Eu assisti no Pânico ontem assim. Jogue essa barba. Na verdade era Seu Osama Bin Laden, né? Não, como é que era? Esquece. Não, ela pegou e falou assim, ó, seu avião, não é. Cala a boca, Bruno. Então, né? É foda, né, velho? Foda, né? É foda. Como que é? Como que é que foi exclusivo agora que falou uma frase desde quando começou aqui? Que é o Robin. Aí, Robin. Eu duvido. Todo mundo faz falar uma coisa, esquece, velho. Ok, faz um beijo que você não fica comigo. Aqueles. Precisa de uma atitude minha? Precisa de uma resposta sua ou de uma atitude minha? Não, nascer de novo. Mas próximo tema, próximo tema. Cri. Cala a boca, Bruno, caralho. Caralho, quase não falava, porra. É, cara, eu tô tentando falar aqui, tentando ajudar, você fica quieto e ainda critica a minha cantada. Você é doido. Foi pior que a minha. E qual que foi a sua? A melhor é, ei, Mid, tem uma bola em cima da pirâmide. Rola ou não rola? Uma pirâmide? É. Caralho, pirâmide é. É um triângulo, caralho. Por que eu fiquei em cima da pirâmide? Não, cara, que é assim, ó. O coco cai do coqueiro. O coco cai do coqueiro. Ele rola ou nem? Ou nem? Aí. Ou nem? É. Ou não? Próximo tema. Próximo tema, qual que é o próximo tema? Calma aí, que eu tô na cantada. Estão nas cantadas, cara! É! Deu pra ouvir aí a do Robson? Não, entendeu? É a do padeiro, lá, né? Quero derreter na tua boca, não na tua mão. Pra quê? Quero ligar para minha mãe e dizer que acabei de encontrar a mulher dos meus sonhos. Ou quero ligar pra minha mãe. Não. Seu pai é ladrão. Caralho, papo de bar da porra. Seu pai é ladrão. Não. Então é como que ele roubou o brilho das estrelas e colocou nos seus olhos. De preto. Você é tão quente que chega a derreter o plástico da minha cueca. Plástico da minha cueca. Eu não perguntei como você tem plástico na cueca aí. Vai. Calma aí que demora um pouco, eu tô usando o Google, né? Vai. Bonito sapato. Quer transar? E aí? Eu sei, uma da hora. E aí, mina, você é a gente lá em casa, comprar uma pizza e fazer sexo? Aí ela pega e fala, eu não. Aí você pega e fala, você não gosta de pizza? Ah, o Zé que me contou essa, velho. Achei que ia ser legal. Aí chega na mina assim, chega lá, e aí, rola um beijo? Ela pega e fala, não, estão transando e fodendo, né? Ai, caralho. Ou é só você? Pode tá bom. Vamos parar de falar de cantar, tá ficando uma merda já. Vamos parar com essa bosta. Parece que esculhambou, né? Minas feias embaladas. Inclusive, o Bruno deu uma bota numa mina que era da hora pra caralho. Tipo, a gente lá, né? A gente acabou de chegar lá, tô lá. Eu tava feliz, ainda não tava suado, ainda não tinha tomado coca. Eu tinha acabado de colocar o Trident na boca. Caralho, aí beleza. A gente tá lá conversando, passa um tempo. Aí tá o Kaique observando lá. Kaique. Aí beleza. Aí beleza, né? Aí chega uma mina lá, uma mina menorzinha, uma mina maiorzinha. A mina chega, e minha amiga quer ficar com você. Aí tipo, a mina já colocou a mão na cara do Bruno, já ia pegar. Não, não tô afim de ficar com o menino. Não. Aí, eu não sei se ela era feia, tem cabelo ruim, e não chama o caralho. Kaique, ele não quer, a mina não era da hora. Porra, muito louca, velho. Tipo, não gosto disso. É, tá bom. Tem dois caras de prova aqui contra você, velho. Aí fica foda. Ah, mentira, Zé. É, né? Ou não? Aí eu tava lá, né, parado. Aí beleza, daqui a pouco o Kaique pro lado, o Bruno pro outro, funk tocando. E o Kaique tocando Ray-Ban em mim. O Kaique não, o Tonzinho. Aí beleza, funk tocando. Aí eu tô lá, aí eu tô tentando, aí tá o Kaique, aí tá o Bruno pegando uma mina, o Kaique pegando outra. Aí beleza, tá o Bruno dançando funk com uma mina lá. Aí de repente o Bruno vira uma estátua e começa a mexer só os dois pés. E não mexe mais a parte de cima do corpo. Não, deixa eu contar. Calma aí, deixa eu contar. Depois tem a sua versão. Aí beleza, tá a mina lá revolando. Aí eu olhei pra amiga dela olhou pra mim. Fez assim. Amiga dela era da hora pra caralho. Amiga dela era da hora pra caralho. Tô zoado. Era da hora. Era da hora pra você, caralho. Pra mim não, eu me valorizo. Aí beleza. Aí eu tô lá, olho pra ela, falei, porra, né, vou dançar com ela, né? Mas não. Aí eu olhei, aí eu pensei, falei, nem fudeu, sentado. Eu comprei minha coca, tô bebendo lá, beleza. Fiquei quase 20 minutos sentado, esperando os dois. Daqui a pouco, volta, vem o Kaique e o Bruno, né? Aí eu tomando minha coca, aí, porra, cansaram? Aí o Bruno, porra, mano, a minha tá pegando meu p***. Doendo agora, velho. Boa foda, aí firmeza. Aí vamos ajudar o Cleiton agora. Aí o Kaique voltou lá, pegar a minha que tava pegando. Aí tinha uma mina maiorzinha, né? Tipo, maiorzinha que eu falo, porque ela era maior que eu, né? E maior que a amiga bem dela. Maior, se a gente passar não, bem era maior. Maior, né? Não era tão foda assim, velho. Bruno, exagerado, tá p*** eles. É, do tamanho do Tonzinho aqui. É, tá todo mundo vendo, né? Tá todo mundo vendo o Tonzinho. É, beleza. Aí eu tava lá, e o Kaique pegou e falou, ah, vamos lá, né, que não sei o que, vê se eu vi que tá com o Cleiton. Aí eu, como todo bom samaritano, falei, beleza, né, você toma bota, não falei nada. Aí daqui a pouco veio o Kaique, vai lá. Aí cheguei perto da mina, mano, na boa, acho que eu baixei a cabeça assim, no queixo da mina, velho. Foi muito estranho, velho, mas foi da hora, foi bom. Aí daqui a pouco o Bruno pro lado, aí o Kaique pro outro, a gente pegando as minas lá e tal. Aí tá, passou um tempo, caralho, cadê o Bruno, né? Aí fui ver, aí tava o Bruno encostado. Aí pro outro, aí tava o Bruno encostado. Aí caralho, né, o povo ficou com dó dele. Eu falei, ó, pera aí, eu já volto, vou ajudar meu amigo a pegar alguma mina, né? É, porque eu tinha ajudado os dois já a pegar as minas ali, né? É. Aí beleza. Aí eu fui lá. Aí... Ajudei sim, Kaique, que eu vim falar merda não. Aí beleza. Aí daqui a pouco veio o Bruno. Ô Bruno, você não vai chegar nenhuma mina? Ah, tô com sono. Vamos embora, tô com sono. Não, vamos embora, não falei não. Calma aí, pô, vamos tomar uma coca aí. Não quero coca, tô com sono, mano. Pô, vamos chega. Vamos embora. Não, vamos embora, não falei vamos embora. Cara, que falou, cara. Acho que não, caralho. Você falou assim, aqui. Eu tô assim que não tava lá, até falando o que você falou. Acho que não, caralho. Aí o mais legal foi as botas que a gente tomou, né? Aí o Bruno foi pra mina. Eu cheguei! Catou, tipo, mais das minas! Tipo, é, na partinha que a gente foi, tá ligado? Sábado agora, era a festa do farol, tá ligado? Que ela não pegava uma fitinha e já era, né? Então a gente tava lá com a fitinha, aí o Bruno foi falar. Aí o Bruno, aquela mina ali, ela tem a fitinha vermelha. Não, vamos lá! Bruno, ela tem a fitinha vermelha. Não, vamos, foi firmeza. Aí você pega a amiga, tá bom. Aí chegou na mina lá que ele escolheu, eu só fiquei perto. Aí foi pra caminhar, a mina catou a fita, se esfregou na cara dele, assim. Aí tipo, aí outra hora foi mais foda também. Que tava eu, o Kaique e o Bruno, aí tinha umas minas minhas lá do lado, lá e tal. Aí as minas da horinha, gostoso pra caralho, firmeza. Aí a gente olhou e Bruno, vamos lá, velho. Aí caralho, mano, essas minas aí não dá, a gente vai tomar toco. Ele, não, mano, vamos lá. Eu, mano, e o Cleiton, vamos tomar toco. Que foi, Bruno? Cleiton cuzão, não quis ir, não foi nenhuma mina. Calma aí, beleza. Aí vamos lá, Bruno. É, vamos lá, Cleiton. Não, mano, vai ser toco, caralho. Não, velho. Mano, suas minas tem 20 anos, você não tem carro, Bruno. Como é que a gente vai chegar nas minas? Vamos lá, e papapai, papapai, só eu falo e tal. E beleza, ninguém mais tem nada pra contar aqui, né? Não, agora é minha vez da história, minha vez. Tá, agora eu vou contar isso, caralho. Vamos falar. Não, eu fui o único que cheguei nas minas, chegando mesmo. Eu ajudei o Kaique a pegar a mina e o Kaique ajudou a pegar a mina. O Cleiton foi com a mina, lá. Fui o único que cheguei nas minas e levei toco. O resto. Cala a boca. Você ajudou o Cleiton? Não, você ajudou o Cleiton e eu ajudei você. Então pronto. Você não pode falar. Eu não falei que ajudou o Cleiton, eu falei que você ajudou Bruno. O Cleiton. Fala, tchau. Cara, ficou boa, mano. Deixa eu ver de novo. Ah, agora ele não quer mais atender. Que gay. Aí beleza, né? O Bruno tem que atender agora, né? Ele tá com raiva. Aê, da gente. O Cleiton não aguentou, não aguentou. Ah, é verdade. Você nem tomou lá. When it seems like the world around you is breaking, and it feels like there's no one else around you, and it's quiet, there's a silence in the darkness, and it sounds like the carnival is over. Agora conta os politãozinhos também, sério. Não sei nem o politãozinho. Quem sabe aí é o Kaique e o Bruno que mora aí. Uma boca também de bueiro, velho. Conta essa história aí da mina que tinha boca de bueiro. É, olha lá, viu? É, foi uma festa junina aqui no prédio, né? Feia pra caralho. Boca de bueiro. Mas chamada como sapão. Aí, Tomzinho e seu amigo Ederson Baiano, foram nas escadas, no escuro, pá. Ninguém acreditava, né, que ia pegar aquela veia pra caralho. Quando vai ver, Tomzinho tá lá, beijando a boca, a menina engolindo ele. É isso aí, coragem, coragem, coragem. Ei, ô, ei. Ei. Kaique, fala. Você tá falando voz de carioca? Porque ele tá metido a carioca. Experiência. Ou não. O mais legal é as boladinhas aqui. Que, tipo, aí sempre sobra pra mim, eu faço CD, beleza. Aí ele coloca o CD lá, mas ninguém quer deixar rolar o CD. Ninguém, então fica. Ai não, eu não gosto dessa música. Mano, deixa a música tocar e quando chegar na música que você quer, você vai lá e dança. Se tiver na música, você fala Mas dançar. Ah, é, cara. Também que ninguém dança, né? Tipo, aí começa, aí coloca funk, coloca funk. Aí não tem uma mina dançando. Aí o que acontece? Aí sempre põe uns amiguinhos aqui que eu não posso citar nomes. E outras pessoas que também não quero citar nomes, dançar. Aí fica aquela viadagem foda, né? Um monte de macho, um encoxando o outro. Fica tudo uma merda. O mais gostoso é aquelas baladinhas que você vai e fica aquele cheiro bom, né? Aquele cheirinho dela, força. Cara, eu não vou falar, tipo, pisar é legal. Eu curto mais pisar do que funk, velho. Tipo, eu não curto funk. Funk é uma merda, mas se tiver lá, né? Fazer o quê? Eu não curto nada. É. Nada. Tipo, pisar eu gosto e tal. Eu tento dançar. Eu tento, né? Eu nunca consegui. Mas, caralho. Eu sempre... Da hora que cai quem não esquece o legal. Mas de boa, assim. O Bruno ficou com raiva, ele tá com raiva da gente agora. Ele deve estar chorando agora, coitado. Eu nunca mais vai querer fazer podcast com a gente. É, mó filho da puta. Ele é emotivo. Emotivo. Mas é isso aí, cara. Agora o Thiago não tem história de balada pra contar, mas pode contar sua história de balada no The Sims também. É, eu posso dizer que eu vou trocar de personagem. É coisa que eu ia falar hoje. Que? Eu vou ser o Mr. X. A partir do programa que vem, e vou imitar todos os podcasts. Bordões dos podcasts agora é comigo. Pronto, esse é o que eu tenho que falar. Até mais pra vocês. Puta que merda. Agora o Bruno não quer atender, então ele não vai se despedir, né? Aê, agora eu vou imitar o Bruno, primeira imitação. Eu vou me despedir da galera. Um abraço pra vocês aí. Até o próximo podcast. Agora a minha versão do Bruno. Ai, gente, foi tão bom esse podcast. Salve. Beijo. Agora a versão do Kaique do Bruno. Quem que quer fazer a versão do Fake? Tchau, gente. Eu tenho que dizer tchau porque a baladinha foi o máximo. Eu fiquei com sono porque não tinha bop, só tinha as mocréias, gente. Eu fiquei com sono mesmo. Tchau, foi muito bom compartilhar esses momentos da minha vida com todos vocês. Cheio de mato aqui em casa, foi muito bom, gente. Muito obrigado pela atenção e eu tô com soninho. Tchau, tchau. Agora é o Koala de volta. Aí, galera, isso foi mais uma molecada cast. A gente fez o possível pra poder ficar melhor. Eu troquei de microfone. Talvez agora fique bom, ou não, né? E agora vou me despedindo e vou deixando uma piadinha pra vocês. O Joãozinho tá vindo pra escola? Aí não. Beleza. Falou. Agora o Tãozinho que vai se despedir aí. Tchau. Aí, aqui é o Kaique. Foi muito bom estar aqui com vocês. É, isso aí. Falou, tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Isso aí. Tomara que no próximo podcast seja alguma coisa a ver com o que eu sei. O que mais? É, tomara que no próximo podcast a gente fale coisas que são decentes, que a gente se prepare mais. É. E que o Bruno tem... Deixa pra gravar o podcast 5 horas da tarde, né? É. 30 minutos. Não, relaxa. Semana que vem eu tô de férias. De boa, aí dá pra gravar podcast. Se a gente quiser fazer um podcast de 3 horas aqui, dá. 5 horas. E lembrando que... Quem quiser mandar um e-mail pra poder ser lido no ar no próximo podcast é molecadacast@gmail.com. Você pode gravar sua mensagem de voz ou mandar um e-mail que a gente lê aqui no ar, beleza? Ok. Falou, galera. Isso foi mesmo o Molecada Cast. Ei, Bruno, viadão!